Voltamos a apresentar o programa A Era da Luz. Eu gostaria, antes de começar as palavras do Dr. Belo, deixar uma mensagem muito famosa dele. O homem é uma fera acordada e um anjo dormindo. Temos que acordar o anjo e adormecer a fera. Coisa linda, Deise. Agora ouviremos uma palestra do próprio Dr. Belo, entre as inúmeras palestras que ele fazia. Por favor. Por que sofremos? Por que você está sofrendo, meu amigo? Por que estamos quase sempre sofrendo? Meus amigos, a causa fundamental de nossos sofrimentos está em nossas próprias ilusões. A realidade absoluta, a realidade verdadeira, só nos proporciona paz, felicidade. Somente as nossas próprias ilusões podem gerar o sofrimento e, consequentemente, a enfermidade e toda essa série de sofrimentos. Amigos, por que estamos sofrendo? Às vezes é por causa de algum objeto, de alguma propriedade, de alguma pessoa, de uma casa, de um apartamento, de uma colocação, de uma situação. Não sabemos nós, todavia, que Deus é o dono de tudo? Nós estamos sofrendo porque pensamos que algo pode ser nosso. Sofremos porque pensamos ilusoriamente que algum objeto, que alguma casa, que algum apartamento, que algum automóvel, que alguma pessoa, que alguma roupa, que algum sapato, que alguma coisa possa ser nossa. Sofremos porque ainda não sabemos que tudo pertence a Deus, que nos empresta segundo a sua infinita sabedoria e nos retira, ou nos aumenta, ou nos diminui, sempre conforme a sua inteligência infinita. Quando o homem souber disso, ele vai perceber que apenas somos instrumentos de Deus, dirigindo, presidindo, comandando e nada mais. Somos gerentes. Somos zeladores desses apartamentos que nós pensamos que são nossos. Somos instrumentos de cooperação com este ou com aquela que nós pensamos que nos pertence. Nada e ninguém é de ninguém, porque tudo é única e exclusivamente de Deus. E cada um de nós crescerá mais ou menos diante de Deus pelo modo com que trata as coisas, os seres, os acontecimentos que ele põe em nossas mãos. E é Deus, unicamente Deus, que move tudo. Por que vocês estão sofrendo? Por que nós estamos sofrendo? Meus irmãos, somente as nossas próprias ilusões nos fazem sofrer. Os nossos próprios enganos, as nossas próprias mentiras nos fazem sofrer. Precisamos todos saber a verdade, porque só a verdade nos faz feliz. Por exemplo, que ninguém pense que vai permanecer eternamente na Terra. Isto é uma mentira. E tudo aquilo que nós construímos sobre esta mentira gera dor. Estamos de passagem por este planeta. E não sabemos, e ninguém pode saber e garantir quantos dias, quantos minutos, quantas horas ainda vai permanecer aqui. Porque a nossa passagem pela Terra é absolutamente determinada por Deus. Só Deus sabe o tempo que nós vamos permanecer aqui. Quando o homem assentar sua vida, quando o homem resolver os seus problemas, desenvolver a sua atividade sobre esta realidade, então ele será feliz. Mas enquanto a humanidade continuar resolvendo os seus problemas, atuando em sua vida, firmado de que vai permanecer para sempre na Terra, não há solução. Teremos que sofrer. Amigos, busquemos a verdade. Afastemo-nos das ilusões, das nossas próprias mentiras, dos nossos próprios enganos. Vamos assentar a nossa vida, toda ela, sobre a verdade. E a verdade é Deus. Enquanto nós culparmos alguém, enquanto nós criticarmos alguém, enquanto nós condenarmos alguém, nós não poderemos ser felizes, porque é uma mentira. Deus é o único autor de tudo. Deus é o criador de tudo, único criador de tudo. O que Deus não quer, não existe nem acontece. Enquanto você, nós, não assentarmos a nossa vida sobre esta verdade, não podemos falar em paz, em saúde, nem em felicidade. Porque Porque fora desta verdade é ilusão, é engano, é mentira. Temos todos, se quisermos ser realmente felizes, aprender a ver em cada ser, em cada acontecimento, em cada objeto, a sagrada vontade de Deus, que muitas vezes nós não entendemos em nada, não compreendemos nada, e por isso até nos desagrada muito. Mas, em vendo nisso ou naquilo, ou em tudo, melhor falando, a sagrada vontade de Deus, concluiremos logo que tudo é divino, embora não consigamos entender. Amigos, é possível pôr um ponto final em todos os nossos sofrimentos, procurando buscar a verdade e se afastar da mentira, do engano, da ilusão. Vamos começar. Vamos começar a raciocinar, a colocar nossa inteligência acima da ilusão, acima das emoções inconscientes, acima de nossos desejos inconscientes, de nossos sentimentos, de nossas ânsias. Vamos colocar a verdade, a inteligência acima dos instintos, para buscar a verdade e nos afastar da ilusão, para buscar a verdade que só gera a paz e felicidade e a saúde, e nos afastar das ilusões que geram todos os nossos sofrimentos. Agora com vocês, palestra com Carlos Vereza, sob o tema Resgate. É com você, Vereza. Obrigado. O resgate, ele não deve ser visto apenas sob o ponto de vista espiritual. É colocado muito sobre os ombros da humanidade karmas, pecados, erros. Nós nascemos e somos encaminhados para a vida já sob o jugo do pecado, do erro, da falta grave. E, no entanto, somos pessoas que reencarnaram neste planeta, que dizem que é de prova e expiação, mas, no entanto, ele é tão belo. O resgate deve ser feito também com aquele vizinho que você brigou, com aquele motorista que fechou você no trânsito. O resgate não tem que ser feito debaixo de uma culpa, de um pecado, como se você não refizesse os laços de amizade com o vizinho, com o parente, com o amigo. Porque, sobretudo nos laços de família, nós observamos que irmãos às vezes não se dão com outros irmãos e se dão mais com um vizinho da porta de frente. Isso tudo é provado através deste milagre fantástico, desta lei do universo, que é a reencarnação. Porque sem a reencarnação, nós questionaríamos a existência de Deus. Qual sentido seria da vida se nós nascêssemos, tivéssemos um desfilar de acontecimentos chamados vida, e em seguida nós desencarnaríamos e Como resultado, como epílogo, o nada. Não, nós não vemos assim. O resgate tem que ser feito com amor, com carinho, com a capacidade de perdão. Primeiro, inclusive, perdoar a nós mesmos. Porque, em geral, a gente fala em amar o próximo. E por que não amar o outro? O próximo está próximo, o outro está um pouco distante. Perdoar primeiro a si mesmo. Porque as pessoas, em geral, são boas. Como explica e ratifica a física quântica, todos somos um, e um somos todos. Todos temos dentro de nós uma fagulha divina. Essa fagulha divina, ela não é separada do grande todo, que é o pensamento de Deus, o pensamento do grande arquiteto do universo, o nome que se queira atribuir ao grande Criador. O resgate não é fazê-lo com uma cruz nos ombros. Precisamos tirar Jesus da cruz. Precisamos tirar os crucifixos, onde eternamente certas doutrinas religiosas nos lembram a cada momento que nós o crucificamos. Chega! Vamos agora tirá-lo da cruz. E como podemos tirá-lo da cruz? Através do perdão recíproco, através do carinho recíproco, através do perdão entre familiares, entre vizinhos, entre amigos, entre colegas de trabalho. Essa é a proposta do programa Na Era da Luz. Sem didatismo, não queremos absolutamente converter ninguém, inclusive. Saúdo em nome da equipe, evangélicos, queridos irmãos evangélicos, queridos irmãos católicos, queridos irmãos budistas, hinduístas, saúdo em nome dessa equipe, os ateus, queridos ateus, que talvez sejam os que mais busquem a fé, talvez sejam os que mais busquem a crença em Deus, no Pai. Porque Jesus dizia regularmente: eu sou o Filho do Homem. Ele dizia com isso, ele queria dizer com isso, segundo a nossa modesta interpretação, que ele estava ali como ser humano encarnado, materializado, e não como um agênere, como certas tendências tentam a dizer, que Jesus passou 33 anos de sua vivência na Terra como agênere, apenas com seu perispírito materializado. Não, se fosse assim, ele não teria dito: Pai, por que me abandonaste? Pai, afasta de mim esse cálice. Ele disse isso como humano, temendo a hora onde ele teria que beber o cálice do sofrimento. Mas ele sabia ao mesmo tempo que era importante para a posteridade que ele dissesse também: afasta de mim esse cálice, Pai, mas seja feita a vossa vontade. Então, a Era da Luz pretende a confraternização de todas as tendências religiosas, de todas as tendências que sejam a favor da luz não só no plano espiritual, mas na luz na política, onde esse povo possa ser abençoado, possa ser beneficiado por políticas econômicas e sociais justas. Porque a soma de cada uma das fagulhas divinas que trazemos entre nós é que se formará como uma grande luz que brilhará, sem dúvida, no planeta. E essa luz é que levará este planeta, chamado de prova, planeta de expiação, passará a condição de planeta de regeneração. Ora, não basta a prece lida e decorada ou memorizada. Basta uma prece como um preto velho que no fundo da igreja, humildemente, todos rezando, todos orando, orações quilométricas, Ele não sabia, ele era analfabeto. Apenas ele dizia baixinho, até com medo de ser ouvido: olha aí, pai, pai, eu estou aqui. E este homem era contemplado por um imenso jorro de luz. Então, façamos o resgate, ou mudemos este termo para façamos a reconciliação. Resgate é um termo muito pesado. Façamos a reconciliação, porque a própria ciência já prova, através da terapia de vidas passadas, que existe vida após a chamada vida material. Isso é provado na terapia de vidas passadas. Portanto, façamos a reconciliação antes que partamos, antes que possamos fazer a nossa passagem para o plano espiritual, porque senão teremos que voltar para cumprir os resgates. Aí sim passará a ser resgate, porque, como diz o Evangelho, nós seremos cobrados até o último ceitil. E concluindo, em nome de Dr. Bezerra de Menezes, de Frei Luiz, em nome de Dr. Zenck, em nome de Dr. Frederico von Stein, de Santo Antônio, em nome de todos os santos da Igreja, e em nome de todo aquele que une todas as doutrinas, Yeshua, Jesus, amemo-nos uns aos outros. Amemo-nos uns aos outros e livremo-nos das culpas, livremo-nos do pecado. O que é o pecado? A religião não foi criada por Deus, nem por Jesus, nem por Nossa Senhora, Mãe Maria de Nazaré. As religiões foram criadas pelo homem, que atribuíram a cada uma das suas doutrinas imposições, dogmas, proibições, castigos, culpas. E a Era da Luz se propõe a isso, amigos, a abrir um diálogo com todas as doutrinas, com todas as religiões. Que liguem aqui para a Rádio Rio de Janeiro. Estaremos abertos ao diálogo. Paremos com essas cisões religiosas que levam no Oriente Médio a tantas guerras, a tantas mortes, a tantas desarmonias entre primos, todos filhos do mesmo tronco de Abraão. Judeus, palestinos, amemo-nos, amemo-nos, porque só o amor pode tirar do perispírito da terra, porque assim como o homem tem o seu perispírito, a terra também o tem, e ela está sobrecarregada de nuvens negras e ameaçadoras. Portanto, amemo-nos uns aos outros como o Pai nos amou. Graças a Deus. Leitura da sinopse da radionovela que irá ao ar no dia 16 de outubro, aqui na Rádio Rio de Janeiro. Dia 16 de outubro, sábado, estreia a radionovela As Irmãs Fox, com os atores Emiliano Ruschel, Monalisa Gomes, Daniel Calon, Nanda Prado, Larissa Vereza e André Gouveia. As Irmãs Fox. ...1848... Nova York, Hydeville. A comunicação com os espíritos, por ser uma das leis da natureza, existe desde o começo da criação. Abraão, Moisés e todos os profetas do Velho e Novo Testamentos eram médiuns, assim como o nosso Mestre Jesus. A eclosão contemporânea do Espiritismo teve lugar nos Estados Unidos, precisamente em um pequeno bairro de Nova York, Hydeville, numa modesta residência onde moravam as irmãs Fox, com seus progenitores. Durante vários meses, as irmãs Kate, 7 anos, e Margaret, 10 anos, começaram a perceber certos ruídos provenientes do assoalho da casa. Com o tempo, as crianças constataram que os ruídos apresentavam um certo ritmo, como se fosse uma espécie de código, sendo que cada batida identificava-se com uma letra do alfabeto. Quando mais tarde, retiradas algumas tábuas, mas precisamente de onde surgiam as batidas, e para espanto geral, depararam-se com um cadáver em adiantado estado de decomposição. O fato espalhou-se rapidamente por todo o pequeno bairro e descobriu-se que o corpo era o de um caixeiro viajante, que havia sido assassinado e enterrado no porão da residência, antes da mesma ser habitada pela família Fox. Sem dúvida, foi através do espírito do mascate e da intuição mediúnica das duas crianças que a inusitada ocorrência chamou a atenção em 1848 para a evidência da comunicação entre os dois planos da existência. A história verídica teve enorme repercussão e logo após chegou à Europa. Onde iniciava-se o fenômeno das mesas girantes, sobretudo a Paris, onde os aristocratas divertiam-se nas reuniões das mesas girantes ou falantes. Apenas um homem, Hippolyte Léon Denisard Rivail, convidado para uma dessas reuniões, percebeu que por trás daquelas movimentações havia uma ou várias inteligências responsáveis pela movimentação das mesas. O senhor Rivail foi um pedagogo e escritor francês. Poliglota, era membro da Academia Real das Ciências e da Sociedade das Ciências Naturais de França. Convencendo-se de que os movimentos complexos deviam-se à intervenção de espíritos, Rivail dedicou-se à estruturação de uma proposta de compreensão da realidade, baseada na necessidade de integração entre os conhecimentos científico, filosófico e religioso. Adotou, nesta tarefa, o pseudônimo que o tornaria conhecido, Allan Kardec. Nome este, segundo que lhe informaram o espírito, teria utilizado em uma encarnação anterior como druida. Espíritas ainda não sabem que o Livro dos Espíritos foi composto basicamente de forma surpreendente por duas jovens irmãs, médiums psicografantes, as jovens Caroline Baudin, de 18 anos, e Julie Baudin, de apenas 15 anos. A origem de O Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação kardeciana, já demonstrava de maneira inequívoca que se tratava de um fenômeno mediúnico absolutamente autêntico e impossível de ser blefado por jovens ingênuas meninas psicógrafas, que produziam as informações-respostas a partir de um lápis de pedra amarrado a uma cesta de vime, escrevendo, mediante impulso mediúnico, sobre um rudimentar quadro de ardósia, nascendo assim a primeira obra da codificação. Allan Kardec foi obrigado a omitir os nomes das jovens médiuns para protegê-las da feroz oposição que levantou-se quando da publicação do livro, enfrentando sozinho a fúria de setores religiosos e tradicionais. Carlos Vereza, a partir de A História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle. E não percam dia 16 de outubro, sábado, a estreia da radionovela As Irmãs Fox, com os atores Emiliano Ruschel, Monalisa Gomes, Daniel Calon, Nanda Prado, Larissa Vereza e André Gouveia. E agora com vocês, meus amigos, mais um quadro que trazemos ao nosso programa A Era da Luz. É o Canal Direto. Canal Direto vai tratar sobre holismo, a era do holismo, o amor universal sempre. Ele vai ter como meta estabelecer a compreensão holística, ou seja, a junção dos saberes científicos, espirituais e filosóficos. É um quadro de perguntas e respostas. Os ouvintes deverão ligar para nós informando perguntas ao programa Era da Luz, e os temas são livres. Aliás, hoje mesmo, nosso primeiro dia, somente por divulgarmos o programa, os telefones não param de ligar. As perguntas serão respondidas pelo nosso amado diretor Carlos Vereza, no que concerne aos assuntos espiritualidade, religiões, doutrina, arte, cultura e amor universal. Pela doutora Marileia Cingolani, psicanalista, aqui presente conosco, no que concerne aos temas ligados à psicanálise e comportamento, à doutrina e ao amor universal. E a partir da próxima semana, também pelo doutor André Belo, no que concerne ao tema medicina, homeopatia e amor universal. A Era da Luz, tempo de unidade e unificação. Liguem agora mesmo e encaminhem suas perguntas. O telefone é 3396-6969. Repito, 3396-6969. Então, Vereza e doutora Marileia, nossa querida Ana Lúcia, Sheilinha, já nos encaminharam aí algumas perguntas. Então, meus amigos, para vocês que já telefonaram para o 3396-6969, continuem, porque as perguntas já estão chegando. E nesse tempo de holismo, nesse tempo de junção de todos os saberes, a primeira questão que nos chega é: o que é a obsessão à luz da psicanálise e à luz da espiritualidade? Como é que você vê isso, doutora Marileia? Boa noite a todos. A obsessão pela via da psicanálise, na realidade, ela foi considerada como uma proteção do eu contra a angústia. Na verdade, na neurose, né, nós temos duas estruturas clínicas. Temos a neurose obsessiva e a histeria. Então, na neurose obsessiva, o eu, que é um sistema defensivo do aparelho psíquico, ele trabalha com a obsessão para justamente se defender contra a angústia que fica na esfera psíquica. Então, o sujeito, por exemplo, ele usa um ritual, né, obsessivo para deslocar a angústia da esfera psíquica. Trata-se, na verdade, de um mecanismo defensivo muito doentio, né? E isso, na verdade, pode ser também uma porta de entrada para a obsessão propriamente dita espiritual, né? Doutora, então, quando o sujeito, no caso, Ele entra numa espécie de delírio. Esse delírio seria uma defesa dele? Sim, no caso da psicose, sim, o delírio é uma tentativa de defesa contra a angústia, que é devastadora na psicose, né? Porque na psicose não temos o recalque, né? Então o inconsciente fica, de fato, a céu aberto. Então o sujeito tem como recurso, bem deficiente, na verdade, o delírio. E o delírio entra para significantizar a alucinação auditiva e a alucinação visual e outras alucinações. Então, o delírio também é uma tentativa de defesa contra a angústia. Por exemplo, a esquizofrenia, onde os portadores desta angustiante patologia, eles alegam que ouvem vozes, veem vultos. Como explica a psicanálise do ponto de vista, digamos assim, até freudiano mesmo, esses delírios, essas visões? Porque, como nós sabemos, o Freud, nos Estertores da Morte, ele fez uma série de revisões. Você poderia nos explicar isso, desculpa, por favor? Sim, na psicose, na realidade, eu acho que Freud foi bastante pontual e genial, assim. Ele se deu conta que na psicose não existe, por não existir o recalque, o aparelho psíquico, principalmente o inconsciente, ele fica a céu aberto, não tendo recalque. Que o recalque, o que é o recalque? É um grande mecanismo de defesa. Então nós temos três estruturas clínicas na psicose, né? Ela desencadeia em três estruturas: a esquizofrenia, a paranoia e a melancolia. No caso da esquizofrenia, o corpo do sujeito é totalmente abalado, né? Então, por que que é gerada por que a psicose é gerada, né? A primeira pergunta seria essa. Segundo Freud, é por conta da falha do nome do pai, né? Não tendo, né, simbolicamente falando, né, falhando o nome do pai, né, a essa representação, não há possibilidade do pai fazer a intervenção, vamos dizer, né, com a mãe, enfim. Existe toda uma história edípica e isso desencadeia a psicose. Não teria como explicar nesse momento todo o processo de desencadeamento da psicose. Pois não. O que teria de verídico nessa história de que o Freud, nos seus últimos momentos, ele teria feito uma revisão, digamos assim, de toda a sua doutrina, de toda a sua teoria, propiciando, a meu ver, até um gancho para que o Jung, a partir desse gancho dos últimos momentos do Freud, partisse então para uma visão mais holística, eu diria mesmo até espiritual, da psicanálise. Essa pergunta é bastante interessante. Freud, em 1926, quando ele já estava com câncer, né, em estado terminal praticamente, e ele escreveu um grande texto que é muito conceituado até hoje, que é o nome do texto é Inibição, Sintoma e Angústia. Quando ele começa a escrever esse texto, ele se dá conta de que, ele pergunta no primeiro parágrafo o que que era o inconsciente de fato. Ele se deu conta disso. Que existe, né, de fato, uma grande falha no nosso aparelho psíquico. E ele, né, tentou, né, durante 70 anos, vamos dizer assim, né, desde pequeno, ele começou a estudar, né, muito. E aí ele se deu conta desse buraco, desse vazio no aparelho psíquico. Se deu conta, é uma belíssima autocrítica dele, porque não podemos negar a importância de Freud, porque ele foi o pioneiro, né, no avanço do trato do inconsciente, né? E o inconsciente não deixa de ser uma porta, né, para que o Jung pudesse prosseguir com essa visão através, digamos, de uma abordagem mais espiritualista, né? Porque até então o inconsciente era desconhecido da humanidade. Você concorda com isso? Sim, exatamente. Eu acho que o Jung pega, de fato, esse ponto de falha mesmo no psiquismo, né? Freud chegou, ele fala desse ponto de não significantização, né? É um ponto que ele fala, existe um buraco, um vazio estrutural na estrutura psíquica, e eu me pergunto o que de fato é o inconsciente, né? Então eu acho que o Jung pega isso, essa abertura, e tenta significantizá-la, né, através da espiritualidade, que eu acho que foi também um trabalho genial. Então, já do ponto da espiritualidade, que eu não vejo muita contradição entre a vossa abordagem e a abordagem espiritual, o obsessor, que nós preferimos chamar de irmãozinhos em busca da luz, seriam seres humanos que desencarnam em condições precárias, de revolta, de vingança, ou às vezes até mesmo por não acreditar na vida após a chamada vida da matéria, e geram desde o chamado encosto popular, né, que a pessoa se sente mal, se sente nervosa, assim, uma explicação plausível, até aquela obsessão da vingança mesmo, né? Aquela vingança que pode vir de obsessões até seculares, de obsessões pretéritas, muito antigas, né? E que através de um tratamento, por exemplo, moderno, eu diria de 25 a 30 anos, que é a apometria, pode-se descobrir, pode-se detectar esses irmãozinhos em busca da luz até há séculos, 2, 3, 4 séculos antes, né? Então, o obsessor tem que ser tratado, a nosso ver, porque a obsessão ela pode chegar a um ponto máximo e quase que irreversível, que é a possessão, né? Então, a nosso ver, esses irmãozinhos à procura da luz, eles devem ser tratados com muito amor, inclusive que o obsediado pedindo perdão a eles, né? Porque é uma lei de causa e efeito, é uma dialética que vem através do tempo, e ninguém sabe o que esse obsediado teria feito numa encarnação passada a esse que hoje é chamado de obsessor. Então, os sintomas são muito parecidos com a esquizofrenia, né? O obsediado, ele quebra coisas, ele diz que está ouvindo vozes, ele pode chegar inclusive ao suicídio, né? Que é um tema que devemos abordar em próximos programas, porque o suicídio, ele é o maior crime cometido contra o pai. Então, não vejo muita diferença, assim, nas duas abordagens, né? Tanto do ponto de vista psicanalítico, quanto do ponto de vista espiritual. Ok. Antes de dar prosseguimento a essas perguntas e ouvindo essa explanação maravilhosa de vocês dois, que de fato são absolutamente complementares, acho que quando a gente fala de holismo e a gente está falando da junção de todos os saberes e de todas as possibilidades, a gente está falando de um universo que nasce de um todo e é fragmentado. E ele é fragmentado para que, em vias de evolução, ele volte a se tornar um todo, um uno, né? A gente fala em a Era da Luz, tempo de unificação. Se a gente fala em tempo de unificação, a gente também faz um paralelo associado à cura interior. Então, antes de passar para a segunda pergunta, a gente está falando de cura interior, né? Diante da espiritualidade, de certa forma, a gente vê a questão da obsessão como um processo de fora para dentro. E diante da psicanálise, de certa maneira, a gente vê a obsessão como um processo de dentro para fora. E nessa coisa dialética, como Vereza fala, e complementar, e se a gente vai tratar da cura desse sujeito, seja pela via da psicanálise, seja pela via da espiritualidade, fica aí duas analogias que eu gostaria de deixar para que a gente pudesse pensar e eventualmente futuramente voltar a discutir, né? A gente fala muito em céu e inferno, e fala muito em umbral, né, e iluminação, digamos assim. Fica aí a seguinte reflexão: a questão dos nossos estados umbralínicos ou iluminados internamente. Não existe materialização de espírito quando não há espiritualização da matéria. Então, se a gente vai falar em cura interior, se a gente vai falar em obsessão e desobsessão, seja a luz da psicanálise ou da espiritualidade, é que a gente possa estar revendo os nossos umbrais e as nossas iluminações interiores, para que a partir daí a gente possa jogar isso no mundo externo e realmente, assim, refazer essas estruturas tão fragmentadas. A segunda pergunta que chegou, Vereza, desculpe aí a observação. Foi muito bom. Doutora Marileia também? Muito bom. É, mas nos chega uma pergunta que eu acho que é muito específica para você, Vereza, que aborda esse assunto muitas vezes e que com certeza você terá coisas para nos dizer com bastante carinho, com bastante pertinência, né? Nós estamos falando em regeneração de vida, então vamos falar sobre vida. Como é a questão do aborto? Chega essa pergunta. À luz da espiritualidade, como é que a espiritualidade vê a questão do aborto, Vereza? Sem nos colocarmos em posição de juízes, porque existem casos de falta de informação, de precariedade de assistência médica, o espiritismo é muito categórico sobre esse aspecto. O aborto é um assassinato, porque quando começa a concepção, no feto já existe um princípio espiritual, já existe um princípio espiritual, e aquele serzinho que começa a formar-se, ele não tem capacidade de defesa. Ora, existem hoje, nos tempos modernos, avanços além da tabelinha, existem vários, inúmeros preservativos, né? E que fica difícil dar uma desculpa, a não ser por falta de educação e de informação, sobretudo para as adolescentes, porque o que está acontecendo de casos de aborto na faixa de adolescentes é assustador. É assustadora. Então, o que acontece? É categórico a doutrina espírita. O aborto é crime. E quem defende esta tese está indo de contra a vontade do pai. Ok, muito bem. Vamos passando aí para mais uma pergunta. Vereza, e não sei se a doutora Marileia teria também algo a acrescentar, em relação à cremação, quais são os procedimentos legais, espirituais, científicos e históricos acerca da cremação? Doutora Marileia, quer falar um pouquinho sobre os antecedentes históricos do fogo, da cremação? Eu entendo assim, eu fiz uma interpretação pela via da psicanálise, né? Para Freud, né, um corpo caído, ele causa muita angústia, né, no sujeito. Então eu fiquei pensando muito nisso, nesse momento de que o sujeito se vê, né, um outro corpo caído, né? Então eu creio, né, eu acredito que nesse momento, né, que o sujeito se depara, né, na realidade, não se vê, se depara com um corpo caído, né, isso vai mostrar a ele, com certeza, a própria fragilidade dele diante, quer dizer, né, eu não sou tão assim onipotente. E isso causa angústia, com certeza. Então, eu acho que a cremação, nesse momento, seria um alívio, assim, né? O sujeito não precisaria se deparar com isso. Eu não sei, isso aí é uma hipótese minha, né? Porque Freud não trabalhou com esse termo, não trabalhou com essa questão da cremação, enfim, da morte. Até porque Freud foi muito assim, taxativo, né? Quando ele diz que no inconsciente não há a representação da morte, né? E também não há a representação do tempo, né? O tempo é atemporal. Então ele não desenvolveu esse assunto, Lacan também não desenvolveu por conta disso, mas eu acredito que sim, nesse momento eu acho que a cremação seria para esse sujeito que se depara com o corpo caído e que se depara com a sua própria fragilidade, eu acho que seria um alívio, assim, um ato de alívio para ele. Pois não, doutora. Agora, do ponto de vista científico e espiritual, aconselha-se àqueles que optam pela cremação que, após o desenlace, o corpo seja mantido em temperaturas bastante geladas durante 72 horas. durante no mínimo 72 horas. Por quê? Porque se a cremação é feita imediatamente após o desencarne, o que acontece é que quando o perispírito se solta do corpo físico e do duplo etérico, eles chegam lá em cima ainda com as dores reais do fogo, da cremação. Então, aconselha-se a todos aqueles que pretendem fazer a cremação após a desencarnação, que esperem 72 horas no mínimo em ambientes gelados, para que se possa fazer então esse procedimento. Muito bem, Vereza, ainda temos mais algumas perguntas antes de encerrarmos esse quadro. O que é o perispírito, Vereza? Então, na Índia, eles costumam e acreditam que existam vários perispíritos. O Kardec, de uma certa forma, simplificou colocando o corpo, o duplo etérico e o perispírito. O perispírito é uma ligação entre a alma quando se torna espírito e o corpo físico. O perispírito tem todos os órgãos do corpo humano quintessenciados. Então, todas as doenças, rigorosamente, acontecem neste corpo astral. Se não é cuidado a tempo, ele transfere-se para o corpo físico. O perispírito é, como eu diria numa bela metáfora que tem no Evangelho, é o convite para o banquete nupcial. Serão convidados para o banquete nupcial todos aqueles que tiverem vestes brancas, ou seu perispírito imaculado. O perispírito, ele é um livro do nosso corpo. Ele registra todas as nossas reencarnações, desde que nós fomos criados, enquanto espíritos. O perispírito, ele é, além da veste nupcial, numa metáfora poética, do banquete que Jesus manda convidar todas as pessoas, o senhor feitor manda convidar várias pessoas, outras pessoas recusam. Enfim, ele enfurecido manda convidar pobres, maus, bons para o banquete nupcial. O perispírito, ele é interpenetrado com o corpo físico. Quando há o desenlace, o que acontece? Fica no túmulo, se não é o caso da reencarnação, fica o corpo e o duplo etérico. E esse duplo etérico, à noite, depois de 2, 3 dias, ele começa a exalar uma chama. E essa chama, esse fogo, é conhecido como fogo fato, que significa, o que significa? Significa a queima, a desintegração do cadáver. Ok, meus amigos, temos mais algumas perguntas, mas infelizmente nosso tempo está se esgotando. Então vamos guardar essas perguntas para que na próxima semana elas possam estar sendo respondidas pelo nosso diretor Vereza, pela doutora Mariléia, se tivermos a presença do doutor André, também por ele, numa forma mais complementar e abrangente, né, dentro desse assunto tão importante que é o holismo, né, a era do holismo. Então, dando continuidade, vamos passar agora para o nosso quadro Higiene Mental. Onde você, Deise? Bom, neste momento que estamos chegando ao final dos nossos trabalhos, cada ouvinte, em qualquer parte do país ou fora dele, possa, através da prece em amor, receber tudo que precisa para a cura, de acordo à sua necessidade. Feche os olhos e mentalize a paz. Busquemos a harmonia. Coloquem aos vossos lados um copo com água para ser fluidificada durante a prece. Beleza, querido amigo, espirituais da luz, a prece de cura, por favor. Deise, Eu peço que você a faça, porque é uma estreia simbólica em homenagem ao vosso pai. E eu acho que seria de todo condizente que a filha do Dr. Belo concluísse esse belo programa com a prece pela cura. Pai de amor, de perdão, de caridade, neste momento que estamos ligados a vós, no pensamento, no coração, pedimos paz para a humanidade. Deixe cair no nosso planeta Terra a sua luz de amor, para que possamos todos, contaminados por essa energia pura, nos amarmos, nos protegermos, que possamos nos curar dos sentimentos pequenos e nos transformarmos em luz para iluminar o planeta. Pai, nesta noite abençoada, que nos foi dada a oportunidade de nos unirmos a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, agradecemos e mais uma vez pedimos: ilumine sempre todos os corações. Graças a Deus. O santo é o pecador que não desiste nunca. Todos os seres, estrelas, homens e tudo mais são formas que se transformam e se devolvem em Deus. Só existe Deus, que é o único ser. Só existe Deus e nada mais existe. Deus é infinito. Tudo é Deus. Estamos dentro de Deus e Ele em nós. Vive. Denise, outra filha querida, queria deixar essa frase para você. Os anjos vivem Deus e são felizes. É com muito carinho que agradecemos a nossa equipe pelo apoio e dedicação a este projeto. Na produção musical, Cris Drux. Produção, Roberto Ricardo, André Mendes, Cristiano Bernardes e Vânia da Luz. Atores convidados, Larissa Vereza, Monalisa Gomes, Daniel Calon, Fernanda Prado, Emiliano Ruschel e Andréa Gouveia. Estil, Ivan Serpa. Atendimento telefônico: Ana Lúcia Melo e Sheila Barbosa. Operador de áudio: Pablo Luiz. Coordenação de apoio: Altair Figueiredo e toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, o nosso muito obrigado. Paciente. O amor é bondoso, não é nada invejoso, arrogante, orgulhoso. Jamais é descortês e nunca interesseiro. O amor não se irrita nem guarda rancor no coração. Detesta a injustiça, gosta da verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim. As profecias, sim. As línguas se calarão e as ciências têm o seu termo. Imperfeito é o nosso conhecimento e também as profecias, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ah, quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto enxergamos Deus obliquamente por um espelho, mas um dia nós teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto conheço apenas uma parte, mas logo conhecerei como sou por Ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor. Você acabou de ouvir A Era da Luz, programa que é levado ao ar todos os sábados de 20h30 às 22h.